Sessão das Seis. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un... Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Começa agora mais um Sessão das Seis, aqui ao vivo de São Carlos para todo o Brasil e para o mundo. Se você está ouvindo a gente pela Rádio Fiscar. Radio.fiscar.br, o nosso site, ou então pela 95,3 FM. Eu sou o Thiago Rigolino e ficarei aqui com vocês por mais uma hora aqui no Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar, aqui é Laura Teixeira, também aqui no Sessão das Seis de hoje. E lembrando que vocês sempre podem entrar em contato com a gente pelo e-mail sessãodasseis@gmail.com ou pelo Twitter também, twitter.com/sessãodasseis, e vocês podem falar com a gente, mandar sua opinião, dar sugestões de tema, o que vocês quiserem. Bom, e eu sou a Ana Kiel, a gente está aqui ao vivo com Sessão das Seis, direto aqui da Rádio Fiscar, dos estúdios da Rádio Fiscar. E a gente vai começar então nosso programa com o tradicional Sessão Ouvinte. A gente está aqui com o Tom na linha. Tom, você está ouvindo a gente? Tom? Alô, você está ouvindo a gente? Tom? Vocês estão ouvindo o telefone, né? É, a gente está ouvindo, mas acho que não está ouvindo a gente. Aí, Tom? Não, acho que a gente não está conseguindo falar. É, primeiro a gente vai ouvir a música que ele pediu. E aí depois a gente vê se consegue falar com ele aqui ao vivo no Sessão das Seis. Então, Tom, segura aí que a gente vai tentar ligar pra você de novo. A música que ele pediu, depois vocês vão saber porquê, de que filme e tal, é a música O Leãozinho, do Caetano Veloso. Vamos ouvir. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho, um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho, um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Você acabou de ouvir a música Leãozinho, com a voz de Caetano Veloso. Essa música, então, foi uma escolha do nosso ouvinte de hoje, que é o Tom, tá aqui na linha com a gente. Vamos tentar falar com ele novamente. Tom, você tá ouvindo a gente? Oi, boa tarde, estou ouvindo. Boa tarde, agora ouvindo a gente, então. Tom, conta para os ouvintes, então, que a gente não falou, qual é o filme da música que você escolheu aí, do Caetano Veloso? Em que trilha sonora que ela tá? Então, pessoal, essa trilha, ela está no filme Do Começo ao Fim, um filme nacional, e que teve estreia recente aí, em novembro de 2009. Bem recente. E eu acredito que vale a pena uma dedicação aí pro nosso cinema brasileiro, vale a pena um apoio. Em especial, convido a todos os meus amigos e colegas aí a prestigiarem este filme, essa linda história de amor, do começo ao fim. Tá? E em especial também quero dedicar a música que já tocou para os meus amigos, a Gabi, o Silvio, o Jefferson, o Eduardo, entre todos os outros ouvintes, nossos amigos aí. Tudo bem, você tocou, mas pode dedicar mesmo assim, né? Que a gente pode dedicar. Então, Tom, obrigada pela sua participação. A gente, então, convida você para ouvir todo o programa aí que o Thiago e a Lara vão dizer do que é o tema. Então, obrigada, Tom, pela participação. Até mais. Boa tarde. Valeu, um abraço. Até mais. Isso aí. Obrigado, Tom, pela participação, então, aqui hoje no Sessão Ouvinte. E você também pode participar. Você também tem uma música, uma trilha sonora que você goste. Também pode entrar em contato com a gente. Já falei, mas é sempre bom repetir nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com. Só escrever pra gente e falar qual música, qual trilha que você gostaria de ouvir aqui. E aí pode fazer que nem o Tom, participar pelo telefone mesmo, conversar com a gente. Ou até vir aqui nos estúdios, podem vir aqui conhecer os estúdios da Rádio Fiscar e participar do programa com a gente. Então fica o convite pra todo mundo. E agora a gente vai começar então com o nosso tema da semana. Como toda sexta-feira, a gente elege um tema aqui pra poder escolher algumas músicas de trilhas sonoras pra apresentar pra vocês. E o tema de hoje são filmes passados em Paris. Vocês já podem ter percebido aí na trilha sonora, no nosso BG no programa hoje tem uma musiquinha francesa rolando aí. E hoje a gente vai falar então de trilhas sonoras de filmes, não necessariamente música, vão ser músicas francesas, mas são filmes que tem pelo menos uma parte considerável de sua história passando em Paris. E talvez a gente não tenha uma seleção mais óbvia de filmes, aqui a gente tem alguns filmes um pouco mais diferentes, mas com certeza são músicas bem interessantes pra gente falar aqui hoje. E o legal também pra você conhecer outros filmes, né? A gente tem alguns bem marcados na cabeça, mas vamos ver quais são as sugestões do Sessão das Seis. Já pra adiantar, a gente não vai tocar Amélie Poulain hoje. Porque essa todo mundo já ouviu. Se não viu, ouça, porque também é muito boa. É muito boa a trilha, mas a gente talvez fique pra uma outra ocasião. Um outro momento, com certeza. A gente resolveu trazer algumas coisas talvez um pouco mais desconhecidas. Mas fale com a gente também aqui online. A gente tá no MSN, radiofiscar@hotmail.com. E vai contando pra gente aí se vocês conhecem ou não as músicas e filmes que a gente vai falar aqui hoje. Então a gente vai começar então com o primeiro filme. É um filme que tem o nome Em Paris, então já é bem óbvio, já tá declarado aí, né, o porquê que esse filme não tem tá... como fugir. Não tem como. Esse são bem óbvio também. É um filme de 2006, do diretor Christophe Honoré. E é o filme que trata a história de dois irmãos, vividos pelos atores Louis Garrel e Romain Duris. E o Garrel, pra quem não sabe, é filho do cineasta Philippe Garrel. E o Louis Garrel também estrelou os filmes Os Sonhadores, Amantes Constantes e A Bela Juni, que a gente inclusive já falou aqui em outros momentos, né? O Romain Duris também ficou conhecido pelos filmes Albergue Espanhol e na sequência Bonecas Russas, né? E também participou do filme Exílios, que a gente já tocou a trilha aqui também no Sessão das Seis. Então, falando um pouquinho aí do elenco do Em Paris, né? E aí os dois atores que a Laura acabou de falar são irmãos no filme, eles interpretam dois personagens que são irmãos, um mais velho e outro mais novo. E até o mais velho, que é o Romain Duris, que vive o Paul, ele acabou de ter brigar com a namorada, com a mulher, não, a namorada, que é a Ana, né? E aí, por causa disso, o filme tem um tom mais intimista, que foca bastante no sofrimento dele, nessa passagem dele. Aí ele até se exila, né, na casa do pai, ele vai até correr pro colo do papai, né? Porque ele ficou bem triste e super deprimente ali e tal. Isso aí. E aí já é legal que tem essa essa dualidade, né? Porque enquanto ele tá mó deprê e triste, já o irmão dele é cheio de vida, ele fica andando pro país com a motocicleta dele, causando confusão, pegando menininhas, é bem engraçado. Você vê a relação dos dois irmãos, como eles estão em momentos diferentes, né? E o nome do filme em inglês, aliás, chama até Inside Paris, ou seja, Dentro de Paris, sugerindo até melhor que o título em português, que é mais do que é dentro de Paris, mas dentro da cabeça dele, e não é o que a cidade influi nos dois, né? Mas sim o que eles estão vivendo na cidade naquele momento, né? E a música que a gente vai ouvir do filme é cantada pelo Roman Duhi, né? E pela Joana Press, que é o casal protagonista. Isso, que é a Ana, né? Que deixou, é a Ana e ele que deixou, né? Numa conversa telefônica que os dois têm, e eles cantam pelo telefone. Algo muito bonito, assim, até um pouco tenso, né? Porque eles estão bem obrigados. E é bem interessante. Então a música foi escrita pelo Alex Bupin, e especialmente para essa cena, né? É, o Christophe Nohé, que é o diretor, inclusive comentou que ele tem dificuldade às vezes de escrever roteiro, ele escreveu também o roteiro desse filme, né? De escrever às vezes coisas tão internas e sentimentais, de emoção, assim. Então ele acabou sendo mais fácil transmitir isso através da música, dos dois cantando, em vez de só eles conversando e se declarando um pro outro. Então vamos ouvir Roman Duhi e Joana Price com Avant la haine, do filme Em Paris. Acabou de ouvir a música Avant la haine, com Roman Duhi e Joana Price, do filme Em Paris. Bom, agora a gente vai então para o próximo filme desse nosso tema, que se chama Dois Dias em Paris. Esse filme, ele é escrito, dirigido, editado e estrelado por uma atriz que particularmente eu gosto muito, que vai se repetir aqui, é uma atriz francesa, Julie Delpy, que também participa da trilha sonora do filme. Então ela estava ali em todo, quase todas as instâncias de produção desse filme, do Dois Dias em Paris. Bom, para ter uma ideia de como esse projeto desse filme é pequeno e é o projeto da Julie mesmo, né? É, os pais da personagem principal do filme são vividos pelos próprios pais da Julie Delpy. Quem é, o nome da personagem dela nesse filme é Marion, e o namorado, quem interpreta o namorado dela, é o americano Adam Goldberg. A história é o seguinte: os dois moram em Nova York e decidem passar então dois dias em Paris, que é a cidade natal da moça. Depois de uma frustrante viagem por outra cidade da Europa, por Veneza, eles resolvem ir para Paris para ver se conserta a viagem. É, na verdade eles passam em Paris porque eles tinham deixado o gato deles em Paris, na casa dos pais da Marion. E aí eles voltam então pra buscar o gato e falam, ah, por que não ficar então dois dias e conhecer Paris. Inclusive o namorado dela queria muito conhecer o cemitério Père Lachaise, onde está enterrado Jim Morrison. Ele até fala no filme que nem é porque ele gosta tanto de Jim Morrison, mas é porque é uma coisa famosa de se fazer em Paris, assim. Visitar túmulos de pessoas conhecidas, é, né? É que nem quando você vai pro Buenos Aires e vai no túmulo da Evita Perón, né, essas coisas. Enfim, aí acaba então que Paris, o filme foi todo rodado em locações em Paris, então é o pano de fundo da passagem deles, então, nesses dois dias. Só que na verdade a relação deles é super conflituosa, eles ficam mais brigando o tempo todo, até por já ter a viagem de Veneza não ter sido tão boa. Mas é, o filme acaba não tendo esse romantismo, talvez, também de Paris, né? Acaba não dá muito destaque pra isso. E o filme a própria Julie considerou o filme um pouco oposto do Antes do Pôr do Sol, que a Ana comentou antes, que era mais uma coisa um pouco mais romântica, tentando mostrar um pouco mais. Via um pouco mais de romance entre dois personagens. E nesse eles acabam brigando mais do que qualquer coisa. E também tem muitas piadinhas e coisas de visão do americano, de Paris, e vários preconceitos das pessoas de Paris também, assim. Enfim, tem lá suas... Foi um pouco desabafo dela, então, né? É, então, mas ela afirmou em entrevistas também que o filme não é autobiográfico. Ah, ela entendi. Porque apesar de ter tudo a ver, porque ela também é francesa, não sei o que, foi morar nos Estados Unidos e tal, que não, ela nunca levou um namorado pra conhecer Paris, então que não é autobiográfico. Ah, entendi. Apesar de muitas coisas, parece que parece que é, né? Mas enfim, ou ela é muito boa atriz, interpretou muito bem, sei lá. Mas então vamos ouvir a música La La La, que a própria Julie interpreta junto com a banda Nouvelle Vague e toca nos créditos finais do filme Dois Dias em Paris. Você está ouvindo Sessão das Seis na Rádio Fiscar. Vamos ouvir então a próxima música. Si futile. Voltamos com Sessão das Seis. A gente acabou de ouvir a música Lá Lá Lá, cantada pela Júlia Delpy e pela banda Novelle Vague. E bem diferente do filme que a gente acabou de falar aqui, bem diferente da Paris Romântica, dos cafés, é do filme que a gente vai falar, que é Um Lobisomem Americano em Paris. Né, por motivos óbvios, né, o terror aí já está implícito no nome do Lobisomem. É o filme que é de 97, é uma sequência do Lobisomem Americano em Londres, de 1981. E os dois filmes são de horror, lógico, e um certo humor negro, meio filme B, assim, né? Mas há quem diga que a versão parisiense, que foi lançada depois, é bem pior do que a Londrina, de 1980, né? É porque é bem uma continuação esquisita, assim, né? Geralmente as continuações são problemáticas, né? E pelo visto aqui tem mais de 15 anos depois... De delay, então foi, né? Foi só pra reviver o Lobisomem, de parece, né? De espaço entre os dois. Bom, a história do filme é... tem a personagem principal, que é vivida pela Julie Delpy, novamente, nossa atriz favorita do programa Paris. Bom, ela é filha de um lobisomem que mora em Paris, onde a mãe e o padrasto tentam curar a Serafine da licantropia, que é o nome do... Dado a doença, né? Da maldição do lobisomem. Enfim. Aliás, os lobisomens estão voltando à moda ultimamente, né? Acabou de sair o filme com o Benicio Del Toro. Ah, sim, verdade. E acho que depois dessa onda de vampiro, vamos ver se volta. Bom, então, a história é essa. A Serafine tenta se curar, mas acaba se envolvendo com uma gangue de lobisomens e arranjando várias confusões aí. Ela acaba encontrando um pseudo namoradinho, né? Que é um americano. Inclusive. Que no caso é o lobisomem americano. Uhum. Que é um mochileiro aí pela Europa. Eu não vi o filme, mas eu vi só a cena do trailer, que começa com o filme com ela tentando se matar, pulando a Torre Eiffel. E aí ele tava lá também planejando pular de bungee jump da torre, acaba salvando ela, assim. É uma cena bem interessante, assim. E usando um marco da cidade de Paris como mote ali, né, pra ela se suicidar. Mas a gente vai ouvir então uma música dessa da trilha do filme Um Lobisomem Americano em Paris. É a música Mouth, da banda Bush. Foi lançada originalmente no álbum de 96, Razorblade Suitcase. Mas em 98 a própria banda lançou um remix de músicas que tinham lançado anteriormente. Talvez porque não tivesse feito tanto sucesso o CD anterior, eles mandaram um CD de remix das próprias músicas. Então é o remix dessa música Mouth que a gente vai ouvir. Faz parte da trilha Um Lobisomem Americano em Paris. You gave me this, made me give. Your silver grin, still sticking in. É isso aí, pessoal. Você está ouvindo Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir a música Mouth com Bush, trilha sonora do filme Um Lobisomem Americano em Paris. E a gente vai continuar então com o nosso tema de hoje, que são filmes que se passam na cidade de Paris, na Cidade Luz, como é conhecida, né? E a gente vai falar agora do filme Paris, Eu Te Amo. Também não poderia deixar de passar por aqui nesse tema de hoje. Pra quem não conhece, é uma coletânea que foi lançada, né? É um longa-metragem, mas na verdade é uma coletânea de 18 curtas que foram feitos em Paris. Cada um tem mais ou menos 5 minutos de duração e foram convidados diferentes diretores para fazerem esses curtas, né? A gente tem curtas do Walter Salles, Irmãos Coen, Gus Van Sant, Alfonso Cuarón, entre outros, né? E aí os curtas têm várias, não só histórias diferentes, pontos de vista, até a nacionalidade dos diretores, por serem, tem cada um sua visão cinematográfica, sua visão de mundo aí. E é bem legal ver essas diferenças. Os curtas são, tem os melhores, os piores, cada um tem seus preferidos, mas acho que é legal a variedade mesmo que é apresentada nesse filme. E o tema geral, né, que une os filmes são histórias de amor, amores efêmeros que se passam em Paris. E aí eles colocam então uma certa sequência aí pra apresentar então como um longa-metragem. A gente já falou também de uma outra coletânea de filmes. A gente falou do Tóquio, não foi? Isso, a gente parece que é um projeto maior. É um projeto de fazer vários curtas sobre uma cidade, tema, né? É, o Tóquio no caso eram só três diretores que se reuniram e aí fizeram. A gente falou isso no especial Michel Gondry. Isso, porque um dos curtas era do Michel Gondry na época. E já teve especial em Nova York também, né? Então, isso, segundo a proposta do Paris Eu Te Amo, tem o Nova York Eu Te Amo, que é o mesmo esquema também. É, foi a mesma produção, né? A mesma galera que produziu o Paris Eu Te Amo, que propôs o Nova York Eu Te Amo. E que produziram também o São Paulo Eu Te Amo, né? É isso, a gente tocou também do São Paulo. E vai ter agora também o Rio de Janeiro Eu Te Amo, que já até o Fernando Meirelles e o José Padilha já estão confirmados pra fazer um curtinha. Só. Não sei quando vai lançar, mas tá na proposta aí, né? É, daqui a pouco tem de todas as cidades, né? São Carlos Eu Te Amo. São Carlos Eu Te Amo. Vamos propor fazer, todo mundo com propostas. Propostas. A trilha sonora é bem do Paris Eu Te Amo é bem variada, ainda mais porque são 18 curtas, então cada diretor pôs a sua proposta e também tem vários estilos, né? Vão até de comédias ao terror. Os curtos são bem diferentes, mas todos com aquela pontinha de romance, né? Falando de amor. Mas a música que a gente vai ouvir aqui é cantada pela canadense Feist, que já morou, no caso, em Paris também, entre os anos de 2003 e 2007, antes de ela voltar para a cidade natal dela, que é Toronto, lá no Canadá. A música chama La Même Histoire e foi escrita para o filme e está também no trailer. E até traduzindo é a mesma história, então todos são curtas diferentes. Feitos é uma música bem escolhida pro trailer, né? É, tudo diferente, mas conta a mesma história, né? Que é uma história de amor, cada um do seu estilo, né? Então vamos lá, Feist como La Même Histoire. você acabou de ouvir a Faixa com La Même Histoire. E continuando aqui a nossa sessão das seis, lembrando que você pode falar com a gente online aqui pelo MSN, que é radiofiscar@hotmail.com. E também pode twittar a gente aí, nosso Twitter é @sessãodas6. Lembrando também o endereço do blog, que é www.sessãodas6.blogspot.com, onde você pode ouvir os podcasts dos programas passados e também pode ir lá deixar comentários, saber mais sobre o programa em si. Bom, e como vocês sabem, o Sessão das Seis não é um programa que fala só de trilha sonora de cinema exclusivamente. Lembrando que a gente às vezes toca seriado, comercial e novela, bastante, né? Novela. Faz um rebu. E já que a gente está homenageando aí a cidade Paris, que é a capital do glamour, das grandes grifes, como a Chanel, Dior, Yves Saint Laurent e várias outras, a gente vai escolher falar um pouco da trilha sonora dos comerciais franceses, né? A gente escolheu dois que tem como cenário a cidade de Paris. Mas é legal que essa junção de cinema, né? De ter um comercial mais voltado para esse glamour do cinema mesmo, funciona muito bem com essa coisa das grifes. Só lembrar aquela célebre história da a propaganda que a Marilyn Monroe acabava fazendo pro perfume da Chanel, dizendo que ela dormia só com duas gotinhas do Chanel número 5 e só isso, assim, né? Então, vão se criando esses mitos entre as grandes estrelas e as grandes grifes também. Bom, as propagandas acabam sendo muito bem produzidas, as produções são ótimas, com estrelas grandíssimas. Super pomposas. Muita grana. Muito dinheiro. E até diretores famosos, como a gente vai falar de um que foi dirigido pela Sofia Coppola e também recentemente um dirigido pelo David Lynch. E procurem aí no YouTube por comercial de perfume, geralmente é muito legal, os da Chanel também são bem legais. A gente vai começar falando do comercial da Yves Saint Laurent, que foi um comercial lançado em 2002. Não, mentira. Lançado em 2009, muito. E, bom, a história é a seguinte, né? No outono de 2009, lá na Europa, a polêmica top model Kate Moss foi estrela da Yves Saint Laurent e teve uma sessão de fotos clicada pelo Craig McDean lá na Torre Eiffel, que a gente também já citou aqui, impossível não falar. Esse comercial, na verdade o filme, então, se passa mais dentro de uma limusine com a Kate Moss toda sensual. Toda queirosa. Toda queirosa dentro. Sensualizando. Só ela, umas flores e umas coisas assim. E a trilha sonora desse comercial também é muito legal, né? Além da fotografia e tal, e da própria Kate Moss, que tá muito bonita. Muito bonita. Que não é difícil de acontecer, né? Mas... enfim, a música que toca nesse comercial é a música do Depeche Mode, I Feel You. E lembrando que o Depeche Mode é uma famosa banda aí, uma das representantes de ter incluído também música eletrônica, juntamente com Pet Shop Boys, New Order, Kraftwerk. A música que a gente vai ouvir aqui está dentro do álbum Songs of Faith and Devotion, de 93. E, inclusive, em 2002, o Depeche Mode lançou um DVD chamado One Night in Paris. Também... mas pra aliar aí... já que a gente tá falando. Mais uma curiosidade aqui no Sessão das Seis, aliando a nossa música que a gente vai ouvir agora, então, com o tema de hoje do Sessão das Seis, que são, então, filmes, comerciais e peças audiovisuais que se passam na cidade de Paris. Vamos ouvir, então, I Feel You. Yeah. près du vieux cimetière. Estamos de volta com Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir Depeche Mode com I Feel You, trilha sonora do comercial da Yves Saint Laurent com a Kate Moss. Você ficou curioso então para ver como que isso ficou no comercial de perfume? Procure no YouTube aí, coloca Yves Saint Laurent, Kate Moss comercial, vocês vão achar. Ai, sim. E a gente vai falar agora então de outro comercial, que é da Dior. Esse foi um clipe, como a Ana já tinha adiantado aqui, é um comercial dirigido pela Sofia Coppola, também já uma diretora de cinema bem conhecida. Em 2008 ela fez esse comercial bem fofinho com a modelo Marina Lynchuk, que ela voa durante o comercial pendurada num monte de balões. Não queremos fazer nenhuma alusão a padres com balões ou coisa do tipo, e o comercial realmente não tem nada a ver com mas isso. Mas é uma gracinha. Primeiro ela tá andando lá de bicicleta, faz várias coisas parisienses assim, e depois é, super leve, acaba voando. É, e tem essa, tem, mostra também várias cenas então em Paris. E esse comercial é da Dior, que foi uma empresa criada em 47 e tal, e hoje está nas mãos do John Galliano. E é um sinônimo de luxo, glamour, sedução. E outras pessoas que já participaram de comerciais da Dior são o Jude Law, a Eva Green e a atriz Charlize Theron. O da Eva Green é bem legal também de ver. Todos estão disponíveis no YouTube. Porque uma outra... tudo no YouTube, mas uma outra coisa bem legal que eles pensaram de propaganda também, foi uma sequência de curtas com a Marion Cotillard. Inclusive o primeiro dessa série de curtas foi dirigido pelo David Lynch. E aí pra um, acho que na continuação, o nome desses curtas é Lady Dior, não, Lady Noir, Lady Rouge. E aí num desses curtas rolou uma participação especial do Franz Ferdinand, que gravou uma música com a Marion nos vocais, que chama The Eyes of Mars. Fica pra uma próxima vez, ou então a gente bota lá no blog pra vocês ouvirem depois. Mas é bem legal, assim, pensar em numa propaganda que na verdade acaba sendo um curta-metragem, uma obra de arte mesmo, né? É pra você ver como a Dior não deixa por baixo, né? Só alto escalão, pagando muito bem, aliás, né? Né? Nesse comercial, até do Miss Dior Cherie, a trilha é Moi Jeju, e ela foi cantada por Brigitte Bardot e composta por Serge Gainsbourg, que é o pai da Charlotte Gainsbourg. Mulherengo. Tá sendo lançado um filme sobre ele, na verdade. Isso, uma cinebiografia. Inclusive, quem interpreta a Brigitte Bardot é uma modelo francesa famosa, Laetitia Castagne. Ah, não conhecia. A Charlotte, pra quem não conhece, ela fez o filme... A filha desse cara. Isso, né? Fez o Anticristo, fez o A Ciência do Sonho, que a gente já passou aqui na Sessão das Seis. Então, e como a já expôs aqui, ele realmente era um poeta, um bom vivant, né? Um sedutor mulherengo, parisiense ali. E ele teve até um affair com a Brigitte Bardot por volta de 68, quando ele compôs. Pegou essa ali música. A Brigitte, no começo. E aí ele escreveu pra ela a famosa canção Je t'aime mon non plus. Mas como o Sérgio era casado, a Brigitte resolveu não criar muito caso, ficar na dela, ficar na miúda ali, né? E aí ela não quis gravar a música. Aí ficou pra atriz inglesa Jane Birkin, que é a estrela de Blow Up, filme do Michelangelo Antonioni, que ela também fica nua, né? Tem alguma polêmica ali também. E que mais tarde se tornou, no caso, a mulher do Sérgio. E então a Brigitte rodou, né? Polêmicas à parte, a gente vai ouvir Mon Jeju na voz de Brigitte Bardot. Moi je joue, je joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Oh, plus fort. Vocês acabaram de ouvir Brigitte Bardot com a música Moi Jeju, que é a trilha do comercial de perfume Miss Dior Cherry. Quem quiser procurar aí no YouTube o comercial, que é bem legal, dirigido pela Sofia Coppola. Bom, dando prosseguimento ao nosso programa de hoje, Sessão das Seis de hoje, a gente então vai falar da nossa última música do tema de Paris, que na verdade é O Último Tango em Paris, que é um filme bem clichê, bem conhecido também, né? Bem clássico, né? Clássico. Tem umas coisas que não são muito clichê dentro do filme. É, apesar disso eu nunca assisti esse filme, vou revelar aqui. Mas é um filme do famoso diretor italiano Bernardo Bertolucci. O filme é de 72 e tem como estrela o Marlon Brando, numa fase que ele ainda tá dando um caldo, assim, mas já tá... É, e aí ele faz... meia idade já. É, já não é tão bonito, mas... Ele faz par com Maria Schneider, a atriz que faz o casal principal. E o filme é sobre esse casal que se encontra num apartamento e começa a ter uma relação muito íntima, mas que não se importa muito, assim. Eles, na verdade, não sabem nem o nome um do outro. Tem uma certa impessoalidade dentro de uma certa... E essa palavra? Tem certa frieza ali. Então, é essa a sinopse do filme, né? Eles estão ali nesse apartamento em Paris... E acabam se encontrando e se envolvendo torridamente, né? A trilha foi composta por Gato Barbieri, que é um saxofonista tenor de jazz argentino, que inicialmente influenciado pelo free jazz lá dos anos 60, o Barbieri evoluiu pro jazz latino. Foi uma grande influência pro jazz latino na década seguinte, na década de 70. E atualmente, menos ativo, o Barbieri compõe e toca smooth jazz, né? Que é um jazz mais leve. E pela trilha sonora do filme Último Tango em Paris, o Barbieri ganhou um Grammy por essa trilha sonora. Então a gente vai ouvir a música tema Last Tango in Paris com o Gato Barbieri, aqui no Sessão das Seis. Thank you. quelques rayons du ciel d'été. Isso aí, pessoal, a gente acabou de ouvir Let's Tango in Paris, do Gato Barbieri, da trilha sonora do filme O Último Tango em Paris. E assim a gente encerra então o nosso tema de hoje, que foram filmes e propagandas e, enfim, coisas que se passam em Paris. E a gente vai começar agora então a falar da agenda. Como toda semana, a gente fala aqui quais filmes estão em cartaz essa semana em São Carlos. Então, se você estiver em São Carlos, quiser conferir um filme, já fica ligado aqui na nossa agenda. E para começar, a gente sempre fala da programação do Cineclube de São Carlos. Geralmente, ano passado, a gente costumava ter aqui uma longa programação de cineclubes, mas infelizmente esse ano a gente está aí com algumas baixas. Alguns cineclubes que ainda não voltaram, por ainda não ter entrado no período letivo efetivamente das universidades e tal. E alguns que talvez estejam até perigando não voltar. O Cinequanon, a gente entrou em contato com o pessoal, eles falaram que estão se reunindo, devem voltar em breve, mas ainda não tem nenhuma data. E o Cine Fiscário, o Cine São Roque e o Afrocine estão ainda em situação incerta. Então, infelizmente, não temos boas notícias para os cinéfilos de São Carlos. Vamos torcer para que dê certo, né? É, a gente está aqui todo mundo na expectativa para que realmente voltem esses cineclubes, para a gente poder anunciar aqui no Sessão das Seis, poder conferir bons filmes de graça aqui em São Carlos. Fica o nosso protesto de leve para que esses projetos continuem. Continuem, né, gente? Com certeza, que aconteça de novo, novamente. Exatamente. Mas um cineclube que está aí firme e forte, já tinha voltado às atividades desde fevereiro, é o cineclube do CDCC. Esse sábado agora vão passar o filme Control, que é aquela cinebiografia que fizeram do Ian Curtis. Vai passar então no sábado, às 8 horas da noite, com entrada franca. E esse mês no CDCC ainda tem os filmes Queime Depois de Ler, Pagador de Promessas e Quando Voam as Cegonhas. Então, adiantando já para vocês a programação do mês do CDCC, vocês podem sempre conferir no site deles, www.cdcc.sc.usp.br/cineclube. Vocês podem sempre conferir os filmes que passam lá aos sábados. E no SESC São Carlos, o filme é A Garota Ideal. Nos dias, nesse sábado, né, no sábado e domingo, a sessão é às 6. Esse é um filme que fala de um cara que, acho que, não sei se ele casa ou namora uma boneca inflável, meio bizarro. Mas esse é o filme. Lá no Cine Iguatemi, os filmes são Amor Sem Escalas, Contatos de Quarto Grau, Julie e Julia e Um Olhar no Paraíso. Bom, e lá no Cine São Carlos, os filmes em cartaz são Alvin e os Esquilos 2, o outro filme é Bons Costumes, tem também Contatos de Quarto Grau, que é um filme de alienígenas, de abdução e tal. E tá em cartaz os dois cinemas comerciais aí. É. E também Vício Frenético, que é dirigido pelo Werner Herzog. Bom, essa foi a nossa agenda, então se planeje aí pra ir ao cinema em São Carlos. E a gente vai ouvir a música Shadow Play, da banda Joy Division, mas aqui tocada pelo The Killers, que tá na trilha do filme Control, que filme que vai ser exibido lá no CDCC nesse sábado. Bom, então vamos ouvir The Killers. everything I wanted to. I let them use you for their own. Voltamos agora, vocês estão ouvindo ainda de fundinho a música Shadowplay do Joy Division, só que nessa versão quem canta são os The Killers. E o Sessão das 6 vai ficando por aqui, mais um programa. Nós voltamos semana que vem. Lembrando sempre que vocês podem ouvir esse programa e outros também no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com, que logo mais vai estar repaginado com a nossa cara já. E também, se vocês quiserem mandar e-mail, é a sessãodas6@gmail.com, mandem suas sugestões, querem ser ouvinte, vocês são mais do que bem-vindos em nossos ouvintes. É isso aí, lembrando que o Sessão das 6 tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni, Thiago Rigolino e Eduardo Barbosa, que está participando também com a gente, convidado em alguns roteiros. Bom, o Sessão das 6 vai ficando por aqui. A gente queria mandar um beijo então para o nosso ouvinte do dia, o Tom, para as pessoas que estão ouvindo a gente aí pela internet ou pelo rádio. A nossa listinha aí, a Laura me ajuda. Pra Gabi Saraceni, que tava ouvindo a gente. Pro Gustavo Moraes, não. Pro Cláudio, pro Léo BR. Pra Gabi e pro Maurício da equipe que tava ouvindo a gente também. Pra Thaís e pra todo mundo que ouviu a gente aí hoje. Queria mandar um beijo especial pro Ian, que me inspirou a fazer um pouco do programa hoje. E, enfim, fica um beijo pra todo mundo. Ouçam a gente sexta-feira que vem, às 18 horas, aqui na Rádio Fiscar. E tenham todos um bom fim de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sessão das 6.